Petis aí! Acertei, não me arrependi. Aprendi a ganhar e nunca mais perdi. Jesus, o capitão do time, me ensinou a pedalar. Pedala, pedala, pedala, dribla ele, põe na roda. Pedala, meu irmão, eu troquei. Acertei, não me arrependi. Meu Deus! Aprendi a ganhar e nunca mais perdi. Jesus, o capitão do time, me ensinou o quê? A pedalar. Pedala, pedala, pedala, dribla ele, põe na roda. Pedala, meu irmão, diz Lili. A Copa tá vencida, esse time é vencedor. Isso! Pedala agora, Brasil, o comandante é o Senhor. Oh, meu Deus, olha aí. Oh, oh, oh, oh. A vitória é minha, é do Brasil, é do Senhor. Manda aí, Dedé. Oh, oh, oh, Brasil. Que gente bonita. É abençoada. Pedala, pedala, pedala, pedala, pedala, pedala. Povo vencedor. A Copa tá